Deve estar atrasado. Ouvindo agora. Sim. Então vamos lá. Continua ligado? Então podemos começar? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqui eu escolhi um texto, um ensaio de um autor chamado Robin Phillips, a respeito de Herbert Marcuse. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? É, um momento, deixa eu tampar a minha própria voz aqui. Eu escolhi esse texto, ele não é propriamente o assunto da nossa aula, mas é um subsídio, é algo que vai nos ajudar a chegar ao tema. O tema mesmo reside numa série de distorções lógicas que se tornaram tão comuns no mundo de hoje que praticamente ninguém as percebe. Ou seja, os meios de prova que são usados hoje, mesmo em meios aparentemente cultos, a maior parte deles não são válidos de maneira alguma e se trata, vamos dizer, de conceitos totalmente vazios que circulam sem que você possa identificar um objeto que esteja contido nesses conceitos, embora eles correspondam, da parte do usuário, a uma emoção muito clara que ele sente. Tá certo? Mas uma coisa você. Vira, o negócio das funções da linguagem do Karl Burger, né? Que você tem a função denominativa, que é indicar objetos, você tem a função expressiva, que é você manifestar os seus sentimentos, e você tem a função apelativa, que é você agir sobre o interlocutor. Nesse modo de comunicação, a função expressiva e apelativa, ela passa a funcionar como se fosse denominativa. Quer dizer, você está expressando uma opinião ou você está influenciando uma pessoa, dando a impressão de que você está falando de alguma coisa, de algum objeto identificável. Este modo de raciocinar se tornou praticamente endêmico e é uma coisa terrível porque, uma vez que o indivíduo começa a falar nessa base, é muito difícil explicar para ele qualquer coisa. Quer dizer, toda a possibilidade de uma discussão lógica, racional, fica eliminada assim, de cara, né? Eu vou lhe mostrar como isso funciona. Se você pega, por exemplo, né, será conceitos como desigualdade social, né, certo? Ou até essa semana surgiu no Facebook uma discussão, cultura negra. Tá certo? São expressões que são de uso corrente em todos os meios sociais, quer dizer, desde a população mais modesta até os intelectuais e até os governantes e até o Papa, todos usam isto, né? E o que que é um conceito? Um conceito é um esquema mental que, quando você o pensa, ele lhe permite reconhecer algum objeto. Objeto esse que pode ser de natureza física, ou de natureza ideal, mental, ou qualquer outra coisa, mas que tem de corresponder a algo, tá certo? Inclusive o próprio conceito de conceito. Quer dizer, quando eu estou lhe dizendo o que é um conceito, eu estou me referindo, vamos dizer, a um artifício mental, tá certo? Que é reconhecível. Então, todos nós sabemos, evidentemente, que uma palavra, um termo, para usar em lógica se diz, um termo quer dizer limite, né? Um termo não é por si mesmo um conceito, quer dizer, o mesmo termo pode designar vários conceitos diferentes. Então, até chamar essas coisas de conceito é um pouco errado, porque são apenas termos, mas não há conceito nenhum, na verdade, né? Agora, se uma pessoa diz ai, ou se ela solta um palavrão para cima de você, tá certo? Ela não está se referindo a nada, ela está apenas expressando um sentimento dela ou querendo despertar uma emoção em você. Essas, normalmente, quando a inteligência humana funciona normalmente, então essas três funções elas são muito distintas, não há a menor possibilidade de confundi-las, tá certo? Mas hoje em dia essa confusão se tornou realmente endêmica e isso está tornando inviável qualquer discussão pública mais séria. Você praticamente hoje você só tem manipulação de consciências. Manipulação que no começo, nas suas origens, é planejada por pessoas muito capacitadas que têm um plano de engenharia social, querem introduzir uma modificação na sociedade e criam, então, um desses cacuetes mentais com um propósito específico e declarado quase. Mas a manipulação pode, por sua vez, se tornar um vício generalizado e as pessoas não sabem que estão se manipulando umas às outras. Então é o manipulador manipulado. Quando chega nesse estágio, você entrou quase que num nível sub-humano de comunicação, que é aquele negócio que eu expressei dos vendedores. Cachorrinhos, onde você, as palavras, os termos são usados como sinais de reconhecimento, né, para saber se você pertence a um determinado grupo ou não, quer dizer, é um sinal de simpatia ou de antipatia, né? E quando duas pessoas, vamos dizer, se comunicam nesta base, quer dizer, elas usam, vamos dizer, os mesmos termos, acompanhadas das mesmas emoções, elas se reconhecem umas às outras e esse reconhecimento dá um sentido de participação, e esse sentido de participação dá, vamos dizer, às pessoas envolvidas nesse processo, a impressão de que elas estão falando de alguma coisa perfeitamente real. Quer dizer que a mera concordância de sentimentos com um grupo passa a valer como se fosse, vamos dizer, um conteúdo objetivo do termo. E naturalmente provoca a confusão entre o mero sentimento de segurança resultante da participação e a impressão de veracidade, objetiva. Então, eu considero que esse é o processo mais grave do mundo contemporâneo, né? Esses dias aí até o Papa andou dizendo que o maior problema do mundo é a pobreza, desigualdade social. Ele diz, não, o maior problema do mundo é a perda da capacidade de uso da linguagem como referência objetiva. Porque sem isso, não se pode resolver problema nenhum, quanto mais a pobreza do mundo, entendeu? Então, para resolver qualquer problema, você precisa usar um pouco de inteligência. Se você destrói a inteligência primeiro, está tudo perdido. Você imagina, por exemplo, um sujeito que esteja, vamos dizer, ele está pobre, a mulher dele fugiu, ele perdeu o emprego e ele está louco. O que que você acha que tem que consertar primeiro? Tem que devolver a mulher dele? Tem que devolver o emprego? Não, tem que consertar a cabeça do sujeito para ele poder ter emprego, ter uma mulher e assim por diante. Não é isso? Então, quando você perde essa noção da prioridade da inteligência para a sobrevivência humana, e você acha que é possível resolver os problemas primeiro e tornar-se inteligente depois, aí está tudo perdido mesmo. Então, isso quer dizer que tudo que se fala de pobreza, de desigualdade social, etc., etc., é tudo fatos vossos. Ninguém vai fazer coisíssima nenhuma, mas tentar fazer vai ser pior ainda, como já tem sido pior há um século. O fato é que o progresso da modernidade, que prometia, você, a gente não pode esquecer isso, a modernidade começa com uma promessa de um bem-estar material para todo mundo. Tá certo? E a modernidade criou formas de miséria jamais conhecidas antes. A gente não tem noção, vamos dizer, de populações inteiras que tenham morrido de fome. É coisa como aconteceu, por exemplo, na Ucrânia, ou como depois aconteceu em Biafra, ou como vem acontecendo em vários lugares. Isso é uma coisa inédita na história do mundo, né? E se nós perguntar por que que foi assim? Tá certo? Bom, nós podemos apontar várias causas, mas uma delas é essa, quer dizer, as pessoas que estão comandando o processo, elas não entendem o que elas estão fazendo. Então, e não entendem precisamente por causa deste vício que eu estou lhe dizendo. Este vício, ele começa a aparecer entre os intelectuais, sobretudo entre os séculos XVII e XVIII, sobretudo o XVIII. Se você lê todos aqueles filósofos, enciclopedistas, iluministas, etc., etc., o pensamento deles é quase todo feito na base desses termos. O próprio o próprio lema que aparece na Revolução Francesa, vamos dizer, da igualdade, até hoje ninguém foi capaz de definir o que é igualdade. Tá certo? Porque se você diz igualdade absoluta, então nós sabemos que isso é impossível pela própria natureza. E se a igualdade relativa, ela é automaticamente desigualdade. Né? Tudo aquilo que é desigual sob algum aspecto é igual sob outro aspecto. Então, vamos dizer, o simples conceito de desigualdade, ele já é uma confusão mental monstruosa. Mas ainda, você vê que este termo é usado para designar uma situação como você tem aqui nos Estados Unidos, né, onde o sujeito mais pobre que existe vive num trailer e tem um carro na porta de casa, tá certo? Tem a sua subsistência assegurada pelo Social Security, até situações onde as pessoas estão realmente morrendo porque não tem o que comer. O mesmo termo é usado para designar essas duas situações, quando me parece, vamos dizer, que a primeira delas representa, vamos dizer, aquele estado de bem-estar social em que a miséria não existe mais, existe somente a pobreza. A miséria foi eliminada, tá certo? Mas o sujeito que mora num trailer e tem um carro na porta de casa, ele se sente um injustiçado social, tanto quanto aquele que está lá no Sudão, tá certo? Sem ter uma lagartixa para ele comer, né? Então, é claro que o termo desigualdade, ele não designa um fenômeno identificável, ele designa um sentimento que as pessoas têm e que é igual naquele que tem o mínimo garantido pela sociedade e aquele que não tem nada, tá certo? Então, como é que nós podemos tratar deste fenômeno, né, se nós nem entendemos, vamos dizer, esta diferença elementar? Então, este modo de raciocínio baseado, vamos dizer, no apelo emocional direto de certas palavras e na confusão entre o sentimento de participação e o sentimento de veracidade, enquanto não resolver isso aí, meu filho, nós não vamos conseguir resolver problema mais nenhum. Quer dizer, quanto mais mexer, mais vai complicar. Quer dizer, quando você vê que existe uma crise da inteligência humana, uma crise da consciência humana, em que o não entender nada se tornou, de certo modo, endêmico, qual é o problema mais urgente? É claro que é este. Quer dizer, se nós não restaurarmos a condição, vamos dizer, de uma discussão objetiva, não adianta ter a esperança de resolver problema algum. Tudo vai ser assim como a administração Barack Obama, que começa dizendo yes, we can, e no fim você vê que nós não podemos, é coisíssima nenhuma, não dá para fazer absolutamente nada. Tudo que o homem toca dá errado, assim, sistematicamente. Né? Então, vamos dizer, esta crise da inteligência humana, ela tem certos momentos em que a paralisia da inteligência chega ao ponto assim da catástrofe. E esse pensamento de Herbert Marcuse, que é exposto aqui por Robin Phillips, é um exemplo disso. Quer dizer, nada do que esse sujeito pensou faz o menor sentido, nada, é assim, do começo até o fim. Então, nós vemos que é um filósofo profissional que não tem a menor ideia do que seja um conceito, ou seja, o instrumento mais simples, mais elementar da filosofia, o homem desconhece. Tá certo? E curioso é justamente esse desconhecimento e esta incapacidade que é a fonte da autoridade dele, porque na medida em que o sujeito usa o discurso como um meio de identificação e não como um meio de referência a entidades objetivas, tá certo? Ele passa a ter, evidentemente, uma penetração psicológica muito maior do que o sujeito que está falando de realidades. Se eu estou falando com você a respeito de um objeto, então entre eu e você tem o objeto é o mediador da nossa comunicação. Então, toda vez que eu me refiro àquele objeto, nós dois temos que olhar para ele para ver se estamos falando da mesma coisa. Mas, se eu transfiro a comunicação inteiramente para a clave expressiva e apelativa, tá certo? Eu não preciso mais do objeto. A comunicação, de certo modo, é direto, quer dizer, eu ajo sobre a sua alma, tá certo? Sem que nós, nem eu, nem você tenhamos que prestar satisfação a um terceiro elemento. Você suponha, por exemplo, que você, o professor está demonstrando uma equação. Então ele vai lá, mostra a equação, tá na, a equação na lousa. E você no fim diz, é tanto, ele diz, não, é tal outro, tá certo? Bom, existe um, vamos dizer, um terceiro elemento entre o professor e o aluno que serve de régua para saber quem está certo, quem está errado, se os dois estão errados, se os dois estão certos, não é isso? Quer dizer, existe uma autoridade do objeto e ela que é, vamos dizer, o juiz da situação. Quer dizer, sempre podemos voltar ao mesmo objeto, reexaminá-lo, olhar de novo para conferir, tá certo? Mas se o objeto é eliminado e só sobra no lugar dele esse pseudo-objeto, que é, vamos dizer, a emoção, o sentimento de participação, etc., etc., a comunicação se torna automaticamente muito mais eficiente. Porque não tem um objeto para atrapalhar. Não tem um terceiro elemento ao qual você tenha que olhar para perguntar se você tem razão ou não. Na verdade, a própria ideia de ter razão já desapareceu nesse contexto, né? Então, quanto mais, quer dizer, afetado uma inteligência estiver por este processo, mais ela tem a possibilidade, vamos dizer, de espalhar a sua doença para milhões de pessoas. Então, pergunta, qual é o problema mais grave do mundo? Eu digo, é isso, é a crise da inteligência, porque é uma crise de dimensões antropológicas, que o ser humano está perdendo, quer dizer, a capacidade de pensar sobre fenômenos objetivos. Um dos motivos que geraram isto, vamos dizer, é a própria ideologia científica moderna, onde você só reconhece como fato aquilo que a ciência de laboratório já comprovou de alguma maneira. Tá certo? Ou seja, a única referência objetiva que você tem são conceitos, em grande parte, convencionais, tá certo? Ou descrições obtidas através de meios de medida e experimentos e equipamentos, etc., etc. Então você recorta aquele pedacinho do universo e ali você tem alguma objetividade. Essa objetividade, por sua vez, não é direta, ela depende da autoridade do meio científico. Por exemplo, as pessoas que discutem usando dados da ciência, elas não estão se referindo a um objeto direto, de um objeto de experiência delas. Estão se referindo à autoridade de uma comunidade que supõe-se já examinou esse objeto e já sabe algo a respeito dele. Portanto, a referência não é direta. Qualquer teoria científica que você alegue não é um objeto de experiência do mundo real. É uma conclusão a que uma comunidade chegou por meios enormemente complexos. Tá certo? Então, o simples fato de a ideia de realidade objetiva ter se identificado com um conjunto de teorias científicas já mostra que a ideia de, que esta ideia não existe mais, você não tem mais referência objetiva, não há mais objetos, existem somente teorias científicas, né? Então, quando nós nos referimos a teorias científicas e as usamos como elementos numa argumentação, nós estamos sempre, sempre, sempre usando argumento de autoridade. Porque nenhuma teoria científica pode ser provada no curso de uma discussão pública, né? Ela só pode ser provada em certas circunstâncias laboratoriais muito específicas, né? Que não são acessíveis no curso da discussão pública. Então, o que que você faz? Você se reporta a uma comunidade científica que, na qual você confia e que diz que as coisas são assim o assado. Isso quer dizer que a ciência não serve como substitutivo. A produção inteira, a produção científica inteira do universo, não serve como substitutivo do conceito da noção imediata de realidade objetiva. E, hoje em dia, praticamente, o único elemento que funciona como dado objetivo confiável é o que a ciência diz. O que é a mesma coisa que dizer que não há mais referência objetiva alguma. Tá certo? Outro dia, um rapaz me perguntou, eu até botei isso no Facebook. Ele disse: descontadas as suposições religiosas, Qual a diferença que resta entre o homem e os outros animais? Eu imediatamente pensei, mas você não sabe? É? Veja qual é o pressuposto da pergunta. O pressuposto da pergunta é que não há diferenças objetivas, só há diferenças se você levar em conta elementos espirituais e transcendentes dos que nós só conhecemos através das religiões. Se você apaga isto, a diferença some. Né? Isso quer dizer que a ciência, entre aspas, tal como este rapaz entendia, não admite nenhuma diferença entre o homem e os demais animais. E ela só existe em função de uma crença subjetiva que nós temos. No entanto, essa diferença está patente aos nossos olhos, tá certo? Sem que haja nenhuma única ciência que a comprove. Por exemplo, eu digo, olha, tem várias diferenças, e todas elas são imediatamente evidentes se você tiver a bondade de percebê-las, né? A primeira é o seguinte: só o ser humano conhece as outras espécies animais todas. Por exemplo, um ser humano sabe que existem ursos polares e que existem girafas. Mas as girafas não sabem da existência dos ursos polares e vice-versa. Nós conhecemos até a existência de micro-organismos que, para os outros animais, são totalmente desconhecidos. Isso quer dizer que a noção de mundo animal só existe para o ser humano. Isso significa que o ser humano tem uma capacidade de apreensão que abarca o mundo animal como um objeto do seu pensamento. E isto para o animal é absolutamente impossível. Só isso já mostra uma diferença incomensurável. Não é isso? Uma segunda diferença que decorre dessa é que o ser humano cuida dos animais, os animais não cuidam dos homens. Né? Pergunto eu, existe alguma. Essas duas diferenças, elas são óbvias, são patentes, e se for necessário prová-las, as provas são tão abundantes que não acabam mais. Mas pergunto eu, existe alguma ciência que estuda isso e que prova isso? Não. Nenhuma. Portanto, isto é um dado objetivo, né, universalmente reconhecível e que está. E que é um dos fundamentos da própria ciência, porque só o ser humano pratica as ciências. Os outros animais não, tá certo? E que, no entanto, não é objeto de prova da parte de nenhuma ciência. Então, é este tipo de fatos, vamos dizer, que são fatos básicos, passíveis de provas em número praticamente ilimitado, tá certo? Que deveriam funcionar como premissa nas discussões públicas, mas graças, vamos dizer, a esta função social da ciência, de ser ela, né, o juiz da objetividade de todas as discussões, então, um imenso repertório de conceitos fundamentais, sem os quais é impossível pensar, simplesmente desaparece, vamos dizer, da mente humana, por não ser objeto de nenhuma ciência. Né? Então, e justamente este conjunto de objetos é aquele cuja articulação corresponde ao que nós chamamos de razão. Né? Nós, por exemplo, muitas pessoas confundem razão com a mera capacidade de raciocínio lógico. Né? Eu digo, mas o que é a capacidade de raciocínio lógico? É a capacidade que você tem de você perceber a relação entre duas premissas e uma consequência. Ou seja, você diz três frases separadas e você percebe que existe uma unidade entre elas. Não é isso? Então, esta capacidade de perceber unidade é que define a razão. A diferença, vamos dizer, entre a relação entre todo e parte, isso é que é a razão. A razão é a capacidade de perceber a relação entre todo e parte. O raciocínio lógico é somente uma das formas disso. Tanto que existe, por exemplo, capacidade de raciocínio visual, tá certo? Ou até táctil, tá certo? Existem inúmeras capacidades de raciocínio diferentes, tá certo? Todas elas baseadas nessa relação de todo e parte. Então, quando eu definir a razão é o senso do todo e da parte, né? Esta é a definição mais abrangente dela. Porém, se esta relação já desapareceu, se só sobram partes isoladas, tá certo? Então é impossível raciocinar sobre o que quer que seja. E é evidente que toda e qualquer teoria científica, ela só trata de partes isoladas. Eu já expliquei aqui nesta aula, neste mesmo curso, que é impossível o estudo científico de um fato concreto. O estudo científico pressupõe uma delimitação abstrativa, sem o qual não é possível. Tá certo? Então, isso é uma coisa que todo mundo que pratica alguma ciência, ou que até estuda no ginásio, deveria saber, né? Então, também uma outra discussão que surgiu no Facebook, e que ilustra isso de uma maneira quase espetacular, é a noção de cultura negra. Eu digo, olha, essa expressão aparece a todo momento, tá certo? E, aparentemente, ninguém se dá conta sequer de que não é que esse conceito não corresponde a nenhum objeto externo, ele não pode corresponder porque ele é um conceito autocontraditório. Um conceito autocontraditório, ele se nega a si mesmo e ele não pode corresponder a nenhum objeto. Ou seja, para que um conceito valha alguma coisa, ele tem que, em primeiro lugar, atender este requisito, ele não pode ser autocontraditório. Tá certo? Se ele não for autocontraditório, quer dizer, se ele tiver aquela mínimo de coerência, mesmo aí, não, mesmo assim, não quer dizer que ele corresponda a algo de real. Mas se ele é autocontraditório, não vale sequer a pena você perguntar se ele corresponde a algo de real, porque isso é impossível. Então, quando você diz cultura negra, você está caindo, vamos dizer, numa autocontradição terrível, porque se algo é cultural, não pode ser racial ao mesmo tempo. Aquilo que é racialmente determinado não pode depender de cultura alguma. Por exemplo, a própria diferenciação entre as raças, a pigmentação da pele, ela depende de algum fator cultural? Não, ela é um fator puramente biológico, tá certo? E que a cultura não pode alterar de maneira alguma, tá certo? Do mesmo modo, aquilo que é cultural depende da ação humana, são criações humanas, tá certo? E não pode ser inteiramente determinado por um elemento biológico, senão o próprio conceito de cultura desapareceria. Então, quando ele diz cultura negra, ele está falando uma impossibilidade pura e simples. Quer dizer, quando fala, por exemplo, se nós falamos assim, cultura inca, ou cultura paraguaia, ou cultura americana, ou cultura europeia, como é que nós estamos delimitando esta cultura? Nós estamos delimitando, vamos dizer, por um horizonte que pode ser geográfico, linguístico ou histórico. Por exemplo, existe uma cultura judaica que não é geograficamente localizada, mas ela tem identidade histórica, quer dizer que cada geração se reporta às anteriores e todos participam do mesmo senso de identidade ao longo dos séculos e dos milênios. Então ela tem uma unidade que é de ordem religiosa, linguística e histórica, né? Em outros casos, existe uma referência geográfica muito clara, mas uma referência racial jamais existe. Isso quer dizer que uma cultura pode ser delimitada geograficamente, linguisticamente, ou por fatores religiosos, ou pela sua continuidade histórica, mas não pode ser delimitada pela raça dos seus participantes. Isso é absolutamente impossível. Tanto que você verá que elementos de uma mesma raça participam de várias culturas ao mesmo tempo. E que, por sua vez, determinadas culturas abrangem várias raças. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Isso quer dizer que se você pode participar de uma cultura, esta participação, ela não depende e não pode depender de raça alguma. Mesmo porque, vejam o seguinte, as culturas existem desde que o mundo é mundo. Um grego sabia perfeitamente distinguir entre a cultura dele e a cultura dos bárbaros. Aliás, a própria palavra bárbaros É uma onomatopeia, porque dizer que os outros, só os gregos sabiam falar, os outros não falavam, eles só balbuciavam, falavam babababá, até por isso chamava bárbaros, né? Então, quer dizer, ele conseguia distinguir da sua cultura e a do outro. Mas o conceito de raça só existe a partir do século XVIII. É? Leio lá a história da ideia de raça do Erich Voegelin. Né? Você vê que a raça, como um identificador biológico de seres, não poderia surgir antes de surgir a moderna ciência biológica. E mesmo assim, não foi imediato. Quer dizer, a moderna biologia começa, pelo menos 2 séculos antes de aparecer a noção de raça. A noção de raça é um produto de uma evolução científica determinada. Então, se as culturas já tinham um senso de identidade milênios antes de haver a ideia de raça, então não pode depender da ideia de raça, né? Então, se você perguntar assim, o que que é cultura negra? Você vai dizer, a cultura dos negros. Eu digo, por exemplo, você pega um negro africano, ele pode pertencer a um grupo animista ou ele pode pertencer ao Islã. Os grupos animistas são cada vez mais minoritários e o Islã está cada vez mais se alastrando hegemonicamente. Então, a probabilidade maior é que ele pertença ao grupo islâmico. O grupo islâmico abomina, proíbe e persegue os cultos animistas. De modo que o sujeito não poderia pertencer a essas duas culturas ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher. Tá certo? Quando você fala de culturas antagônicas, não é isso? Se nas culturas antagônicas existem elementos de uma. Bastaria acontecer esse caso uma única vez. Se elementos de uma mesma raça biológica pertencem a culturas antagônicas, então é claro que a cultura não depende da raça. É? Então, por outro lado, se você chamar de cultura aquilo que se pratica em certos guetos culturais hoje, que na verdade é uma subcultura, não chega a ser uma cultura, tá certo? Quer dizer, uma cultura, ela tem de abranger todos os aspectos da vida e ser capaz de administrar o seu meio físico. Isso é fundamental, né? Nós podemos falar, por exemplo, de uma cultura dos índios do Alto Xingu, porque você sabe que ali existe uma comunidade que se adaptou àquela região, que administra, que toma posse da natureza física em torno e a administra de modo a prover, no mínimo, a subsistência daquela comunidade. Se não existe nem isso, então não tem cultura nenhuma, né? E quando você pega a cultura desses guetos que já estão altamente trabalhados por discurso ideológico, etc., etc., você vê que ela não chega a ser uma cultura porque ela não é autossuficiente. Ela depende de uma outra cultura dentro da qual ela está e da qual ela vive, né? Por exemplo, se eu falar cultura negra, digo, a cultura negra assim, de Nova York vive evidentemente de vender DVDs e vídeos, etc., etc. Mas, ora, essa indústria não é uma criação dessa cultura, ela já existe. Então, a cultura do negro americano é uma subcultura dentro de uma outra cultura. E, portanto, ela não tem meio de sobreviver por conta própria. Então, não chega a ser uma cultura. Mas, para você distinguir o que é uma cultura de uma subcultura, é isso aí. Você tem. Quer dizer, a nossa Constituição define cultura como a expressão dos hábitos e valores populares. Eu digo, não, isso não basta para constituir uma cultura. Então, só no sentido, vamos dizer, analógico, quando você pode falar até de uma cultura familiar, por exemplo, a família do Olavo tem certos hábitos, usa certas palavras, etc., etc. Bom, você pode dizer a cultura dessa família, mas é um uso totalmente analógico e tremendamente elástico, né? Vamos dizer, o que define, vamos dizer, a cultura é que ela é, por assim dizer, o centro articulador de uma sociedade cuja sobrevivência depende dela. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, a cultura grega do tempo de Platão, ela não dependia absolutamente para sobreviver, ela não dependia da cultura persa nem da cultura chinesa. Então, a capacidade de administrar um meio físico é a condição número um para que você possa falar de que existe uma cultura. Tá certo? Então, você vê que só com essas observações, a noção de cultura negra já acabou. Então, se não existe objetivamente a cultura negra, mas existe ao contrário, existem culturas africanas totalmente incompatíveis umas com as outras, tá certo? E se pessoas de raça negra participam de outras culturas, tá certo? Eu pergunto, o que que você quer dizer com cultura negra? Você não quer dizer absolutamente nada, isto é apenas um slogan de um movimento político que explora a subcultura do gueto. É isso que você está querendo dizer. Então, quando se fala cultura negra, você não está se referindo a um objeto, mas você está se referindo a um sentimento de participação. Quer dizer, se você ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, então você é amigo nosso. Tá certo? E esse sentimento de amizade e participação funciona nessas mentalidades como um substitutivo da referência à realidade. Duas pessoas se identificam uma com a outra, elas têm a impressão de que elas sabem o que estão falando, do que estão falando, mas na verdade elas só estão falando uma da outra e não de alguma coisa. Tá certo? E este modo de raciocínio, ele de fato se tornou endêmico. Você veja, no caso do Brasil, por exemplo, né? Praticamente toda a nossa grande cultura do século XIX, praticamente 80% foi feita por negros e mulatos. Mas é essa cultura negra com que os caras se identificam? Não, porque esta não é cultura negra. Essa é a cultura europeia, tal como assimilada por um grupo racial, tá certo? Que se torna, então, um agente criador dentro dela. Quer dizer, o sujeito vem de uma raça, se incorpora na cultura que veio de outra raça, tá certo? E, de certo modo, se torna o dono do pedaço. Você não encontrará, sei lá, no século XIX, expressões intelectuais mais altas do que Machado de Assis, Cruz e Souza, Castro Alves, que não era preto, era mulato, né? Então, você vê que na Rússia, foi o maior poeta russo, Pushkin. Pushkin era preto. E na Alemanha, Thomas Mann era bisneto de preto. Tá certo? Então, quer dizer, o que que ele tem de cultura africana? Absolutamente nada. É isso. Então, você vê, quando os instrumentos de ação cultural usados pelo indivíduo, quer dizer, as formas nas quais que ele se apropria e se manifesta vem de uma outra cultura, ele pertence a esta cultura e não à sua raça originária. Isso me parece a coisa mais óbvia. Agora, se você quer extrair, ah, nós queremos aqui a cultura negra, então tiramos tudo aquilo que é europeu, né? E tiramos também tudo que é americano. A verdade é que não sobra nada, nada, nada, nada, nada, nada. Porque você vai dizer, ah, então a cultura que nós herdamos dos nossos ancestrais, e meus filhos, das tribos africanas que foram para o Brasil, elas tinham culturas muito diferentes, antagônicas, tá certo? E um não participava da cultura do outro. Então, o que você chama de herança africana hoje é um amálgama produzido ex post facto, tá certo? Como um elemento de sustentação ideológica de um grupo ativista, e não uma cultura, tá certo? Então, eu não tenho nada contra os grupos ativistas. Eu acho que todo mundo pode ter o direito de se juntar para lutar pelo que ele julga ser os seus interesses, tá certo? Porém, quando isso custa, vamos dizer, a perda da inteligência humana, a perda da possibilidade de uma discussão racional, então, meu filho, aí é quem pode mais fala menos. Aí já é a barbárie estabelecida, que é exatamente o que acontece hoje em dia. Então, para nós não cairmos nessas, sempre tem que lembrar o seguinte: um conceito descritivo ele só serve para alguma coisa quando ele permite distinguir quais objetos estão contidos nele e quais não estão. Por exemplo, se o conceito de animal não serve para você distinguir uma lagartixa de uma pedra, então ele não serve para absolutamente nada. Tá certo? Então, o conceito, evidentemente, ele não é a própria coisa, tá certo? Mas ele é como com um elemento mnemônico, tá certo? Que lhe permite se referir mentalmente a um determinado grupo de objetos que, do seu ponto de vista e do seu posto de observação, têm algo em comum. Tá certo? Esse algo pode ser um elemento essencial ou até acidental. Tá certo? Por exemplo, podemos dizer, sei lá, o grupo dos divorciados. Não há nada de comum entre os divorciados, exceto o fato de que eles tiveram um divórcio. Tá certo? Então, eles são descritos por um acidente, não por uma essência. E, no entanto, este acidente permite reconhecer a unidade desse grupo, tá certo? E falar deles até estatisticamente. Quando se diz aumentou, diminuiu o número de divórcios, ou o número de divórcios está condicionado a este ou aquele fator, você está se referindo a uma diferença objetiva, embora seja uma diferença acidental. Mas, quando o conceito não corresponde sequer a um elemento acidental, então do que você está falando? Então, conceitos como esse, desigualdade social, né? Cultura negra, o conceito de discriminação é uma coisa maravilhosa, né? Porque como é que nós podemos imaginar, vamos dizer, o que que significa eliminar a discriminação? Nós temos que conceber uma sociedade onde ninguém é discriminado, onde todos recebem exatamente o mesmo tratamento, independentemente das circunstâncias. Isso é absolutamente inconcebível. Porque a sociedade consiste em discriminar. Né? Então, o simples fato, veja, de você ter um sentimento de participação num grupo já discrimina quem não está no grupo. Né? Então, isso quer dizer, a luta contra a discriminação, ela é baseada na discriminação. Então, você querer eliminar a discriminação é como você querer eliminar o ar. É uma coisa que não é, onde é um conceito que não quer dizer absolutamente nada, mas que ele expressa um sentimento e esse sentimento é identificável. Qual é esse sentimento? É o sentimento de que eles não gostam de mim, né? Ou eu não tive chance, eu fui prejudicado de alguma maneira. Então qualquer pessoa que se sinta prejudicado por qualquer coisa pode expressar isso dizendo que foi discriminado, tá certo? Então, vamos supor o seguinte: você é um judeu e você está lá no campo de concentração, tá certo? Você está pesando 31 quilos, tá certo? E já não tem o próximo rato para você comer. Você foi discriminado. Então, aqui também, né, você tem, por exemplo, né, o Barack Obama, que foi criado por uma boa família, né, teve acesso a tudo, etc, etc. Mas como ele é preto, ele se sente discriminado. Ele tem o mesmo sentimento do cara do campo de concentração. Você acha que esses dois fenômenos são o mesmo? Eu me lembro que a Benedita da Silva, quando era governadora do Rio de Janeiro, ela ainda se sentia uma negra pobre e discriminada. E era sincero isso aí, ela sentia isso. Quer dizer, o passado, né, se sobrepunha ao presente de modo que ela não sentisse a sua situação presente. Ela operava na situação presente, mas não sentia que estava lá. Bom, esse evidentemente é um engano, é um estado de auto-engano. E é esse estado de auto-engano que as pessoas expressam quando dizem que estão sendo discriminadas. Não é isso? Também há uma outra pergunta. Todo mundo que é discriminado por alguém. Não é isso? Você pode ser discriminado por todos ao mesmo tempo? Já aconteceu isso? Eu digo, mas nem Judas Iscariotes foi discriminado por todo mundo ao mesmo tempo. É? Nem o Satanás é discriminado por todo mundo ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que a discriminação por um grupo implica a pertinência a um outro grupo. É? Nesse no qual você não é discriminado. Né? Se nós fôssemos imaginar a discriminação total, quer dizer, o indivíduo que é rejeitado por toda a espécie humana, né? Você não é capaz de citar nenhum caso. Portanto, o termo discriminação, se ele revela alguma coisa, ele diz respeito à relação entre determinados grupos. Não é isso? Grupos que se distinguem. Mas pergunto eu, esses grupos querem fundir-se? Ou querem permanecer distintos? Você diz, não, eu quero conservar a minha identidade. Eu, pronto, já discriminou o vizinho. Então, é impossível você raciocinar com esses conceitos. O que quer que você tente pensar usando esses termos como desigualdade, discriminação, cultura negra, etc., etc., né? Opressão machista, etc., etc., você não consegue raciocinar. E justamente porque não consegue raciocinar é que esses termos têm este apelo tremendo às consciências. Porque, como eu disse, você não tem um objeto mediador. Você não está se referindo a nada, você está apenas trocando emoções e estímulos. Isso quer dizer que o sujeito que faz isso, vamos supor, não estou falando, vamos dizer, do Zé Povinho nem do estudante, eu estou falando do engenheiro social que está planejando obter algum resultado e que, portanto, inocula esse tipo de chavões na cabeça das pessoas para induzi-las a comportar-se desta ou daquela maneira. De, para ele planejar esta ação, ele pode raciocinar desta mesma maneira? Não. Porque ele está se reportando, vamos dizer, a um objeto existente, ou uma coisa que existe na realidade, que é a comunidade sobre a qual ele pretende agir. É? Então, para ele saber se a operação está funcionando ou não, ele tem que se reportar a esta realidade objetiva. Portanto, o autor desta operação não pode raciocinar da mesma maneira que ele está ensinando os outros a raciocinar. Ele tem que conservar a capacidade normal da inteligência, ao mesmo tempo em que ele a deprime e debilita nas pessoas que são os alvos da operação. Está entendendo? Então, isso quer dizer que praticamente hoje você só encontra uma inteligência normal em pessoas malignas, psicopatas que são capazes de planejar essas coisas e que têm uma inteligência normal, às vezes até superior, ou em um reduzidíssimo número de observadores que querem a realidade objetiva e que percebem esta imensa tragédia que está acontecendo. É? Quando você lê as obras do Erich Wögerin, a cada 3 páginas, né, ele está chamando a atenção de você para esse fenômeno. Dizendo, olha, esse conceito que você está usando não é um conceito. Conceito vem de com, que quer dizer junto, e sepio, do verbo sepio sepire, quer dizer agarrar, pegar. Até em alemão, o conceito é Begriff, que vem do verbo greifen, que quer dizer agarrar. Então, quer dizer, você não está agarrando nada, você está pegando o ar. É? Ou seja, não há um objeto, você não está agarrando o objeto, você está apenas se comunicando com outro ser humano. E dizer, o que é o treinamento básico em filosofia e ciências humanas? Este é o primeiro requisito do treinamento básico, quer dizer, você aprender a lidar com conceitos, de modo que você possa sempre se certificar se você está falando de alguma coisa, tá certo? Ou está agarrando o ar. Se você não sabe isso, então, é o seguinte, você não sabe nada de ciências sociais, absolutamente nada. Então, das pessoas que usam esse tipo de discurso ininteligente, existem dois tipos. Existem aqueles que sabem que estão fazendo isso, e que são pouquíssimos, que são pessoas de altíssima inteligência. Muitos trabalham, sei lá, para o CFR, trabalham para a KGB, trabalham para o David Rockefeller. E, por outro lado, tem pessoas que não estão trabalhando para ninguém, mas que também entendem o processo e tentam esclarecê-lo, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, o que Erich Wögerin fez a sua vida inteira, e assim por diante. É? Muito bem. Ainda há tempo para a gente começar a leitura do texto? Ou já foi longe demais? No Brasil são 11 mais ou menos. Acho melhor não contar. Então, nós vamos ao seguinte: esse texto ainda vai ficar. Esse texto que vai ilustrar isso que eu disse de uma maneira claríssima, né? Vai ficar para semana que vem e vamos fazer o intervalo e daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Então vamos lá. Aqui o Diego Sam pergunta: A cultura pode sofrer quantas divisões de localidade? Apenas olhando a nível de grupos, até onde faz sentido a palavra cultura, passando por casa, bairro, cidade, país? Se ela não for definida dentro de um contexto local e fechado, tudo não seria considerado cultura? Bom, se você definir cultura no sentido da Constituição brasileira, que é a expressão dos modos de ser, né, e dos valores populares, é evidente que tudo vira cultura. Mas uma coisa é falar de cultura em geral, outra coisa é falar de culturas. Para que você admita que uma determinada cultura existe como entidade identificável, a primeira condição é que ela seja o padrão de apropriação dos meios materiais de subsistência. Se ela não consegue subsistir por si própria, se ela depende de uma outra, então não é uma cultura. Embora seja cultura, de modo. No sentido genérico da coisa, né? Então, quando eu falo apropriação, isso aí pode, nem sempre significa uma posse territorial, mas a possibilidade, vamos dizer, de um grupo, com base nos seus valores e costumes, sobreviver ao longo do tempo, mesmo em ambientes distintos, assinala também uma cultura. É o caso da cultura judaica, que existe. E tem unidade, tem continuidade ao longo de milênios, embora tenham se deslocado e tenham até se desmembrado em mil pedaços. Mas quer dizer, seja nas épocas em que tem um território, seja nas épocas em que não tem, a cultura judaica provou a sua capacidade de subsistência, tá certo? Mas tem outras que são totalmente dependentes de outras culturas, de uma cultura maior. Então, não são propriamente culturas. São aquilo que o Oswald Spengler chamava pseudomorfose, quer dizer, uma forma cultural que aparece e depois é dissolvida. Tá certo? Aqui o Rodrigo Moreira de Almeida pergunta: estou lendo o livro do Eugen Rosenstock-Huessy, A Origem da Linguagem, no qual o autor define a revolução como um movimento de crise da linguagem, no qual uma gritaria inarticulada luta para afirmar-se contra uma linguagem antiga. Bom, muito bem, a revolução só é uma gritaria inarticulada do ponto de vista, vamos dizer, dos seus participantes menores. Porque, vamos dizer, o planejamento e a liderança de uma revolução pressupõe não só uma linguagem articulada, como pressupõe uma capacidade de raciocínio conceitual muito, muito nítida e perfeita. Você tem que saber exatamente quais são. Você tem que ter um conhecimento objetivo dos grupos que você tá lidando. Então, o que ele está falando não é do que uma revolução, não é em que uma revolução consiste objetivamente, mas é o que no que ela consiste desde o ponto de vista da linguagem apenas, né? Vamos lá, ver mais um aqui. Lucas Bezerra pergunta: como saber se um conceito é válido ou não? Existe algum método sistemático para isso? Existe um critério geral que é justamente esse mesmo que eu já dei. Um conceito é válido quando, em primeiro lugar, ele não pode ser autocontraditório. Tá certo? Você pode fazer o conceito de uma coisa que não existe. Tá certo? Aqui nos Estados Unidos se usa muito a palavra conceito, concept, como para se querer designar um plano. Quer dizer, algo que você quer fazer. Tá certo? Mesmo esse não pode conter autocontradição. Então, em primeiro lugar, não pode ser autocontraditório. Em segundo lugar, ele tem que permitir distinguir quais objetos lhe pertencem e quais não pertencem. Não é isso? É o requisito básico da definição, segundo Aristóteles, quer dizer, você abranger todos os objetos que cabem ali e nenhum objeto que não cabe. Tá certo? Se o conceito não serve para isso, então certamente ele não tem a função lógica, mas ele pode ter a função psicológica da comunicação ou da influência. Ele não é um conceito, ele é um símbolo da unidade do grupo, é um símbolo articulador do próprio grupo. Eles não estão falando de nada, mas estão como que mostrando um ao outro signos de que, olha, eu pertenço ao grupo, aquele lá não pertence. Wagner Bento pergunta: em que ordem devo estudar as obras de Platão e Aristóteles? Bom, de Platão, o mais certo é estudar pela ordem cronológica. Quanto a Aristóteles, é porque essa ordem cronológica é mais ou menos conhecida, embora seja um pouco hipotética. Quanto a Aristóteles, ele mesmo dividiu as suas obras, e colocou as obras lógicas do órgano como obras introdutórias, e fez isso com toda a razão. Então, eu acho que estudar as obras lógicas em primeiro lugar seria muito bom, desde que você comece por duas que não são nem obras lógicas, são obras sobre a linguagem, que é as categorias e da interpretação. Eu começaria estudando categorias da interpretação em primeiro lugar, depois passaria para as obras de poética, retórica, dialética e, por fim, as analíticas. Eu faria isso aí. Mas não fará nada mal se você, no meio disso, você começar a ler a metafísica. E você deixar para ler depois as obras sobre assuntos mais específicos, como o De Anima, ou a geração dos animais, etc., etc. Mara Signorelli pergunta: eu ouvi de pessoas que respeito e admiro que a música de Debussy, Chopin e Beethoven não fazem bem porque são muito depressivas. Acredito que se o sujeito só escutar Chopin e Debussy em sua vida, ele pode acabar mal. No entanto, como poemas de Manuel Bandeira e Fernando Pessoa são, embora às vezes depressivos, muito úteis para simbolizar certos estados de espírito que inevitavelmente nós temos, por que com a música deve ser diferente? Você tem toda a razão, quer dizer, a música não tem obrigação de alegrar você. Além disso, mesmo, é o que dizia Aristóteles, né? Um quadro que represente o feio pode ser bonito enquanto quadro. Você tem um monte de quadros, de Goya, por exemplo, que representam coisas feias. Não é isso? Mas o quadro, enquanto tal, é bonito, de maneira que você tem a emoção, vem em duas faixas. Você tem a emoção diante do objeto e você tem a emoção diante da sua representação artística, que é diferente. Então, isso quer dizer que se o indivíduo se deixa levar inteiramente pelo objeto, ele diante dando um quadro, de uma música, ele se deixa levar exclusivamente, vamos dizer, pela emoção básica que serve de objeto para essas obras, ele está confundindo a obra de arte com a realidade. Portanto, ele não está tendo uma verdadeira experiência artística, ele está tendo uma experiência auto-hipnótica. Então, vamos dizer, a apreciação da obra de arte exige um certo afastamento em relação ao seu objeto, ou ao seu conteúdo, por assim dizer, de modo que você possa contemplar a forma enquanto tal. Não é isso? Se não for isso, então a literatura universal é inteiramente depressiva, porque Dante fala do quê? Fala do inferno. Né? Shakespeare só fala de assassinatos, incestos, traições, etc. É assim por diante. A própria Bíblia. Você não pode ler a Bíblia sem você ficar deprimido, pô. Renato Matias pergunta: nos países onde foi instaurado o comunismo durante o processo revolucionário, havia, assim como hoje no Brasil, uma grande parcela da população consciente do que estaria por vir? Olha, você vê que, se você lê um excelente documento sobre isso, são os livros de Dostoiévski, que foram escritos bem antes da Revolução, e onde você vai ver que a preparação da Revolução já estava em curso e havia muita gente consciente. Tá certo? Por exemplo, você pega os demônios. São pessoas que ficam bebendo vodka e discutindo a noite inteira, ou bebendo chá quando não tinha vodka. E você vê ali, né, o caráter explosivo do que estava acontecendo. Todo mundo sabia que alguma coisa viria, não sabia exatamente o quê. Tá certo? Então, por exemplo, no romance Os Demônios, tem um sujeito que se comporta de uma maneira assim, caracteristicamente psicopática, né? Ele humilha as pessoas, manipula, etc., etc. E enquanto isso, ele está preparando, vamos dizer, um incêndio numa favela que tem no lugar, para provocar desordem social. Quer dizer que toda aquela conduta anterior dele já é em vista de um determinado plano que está sendo executado. Então você vê que Dostoiévski, pelo menos, tinha muito clara consciência do que estava por vir. Aqui alguém me pergunta, quer ver? O Caio Augusto Marcelo pergunta se eu li o livro do Carl Gallups. o rabino que encontrou o Messias. Não, eu não li ainda esse livro, estou muito curioso, mas eu vou ler depois. Obrigado pelo lembrete. Daqui tem uma pergunta do Joseph Campbell. Eu não conheço suficientemente a obra do Campbell para poder dizer isto, para poder responder. Bom, eu acho que por hoje nós vamos ter que parar por aqui. A nossa próxima aula vai ser no dia 28, portanto não vai ser afetado pelo Natal. E a outra aula já será, vamos dizer, no ano que vem. Também não vai ser afetada pela passagem do ano. Nós continuamos, então, a nossa atividade normal. Continuo dando aulas aqui do quarto da Leila, porque o nosso escritório não está pronto ainda, ela deveria estar. Mas houve um acidente, caiu um arquivo em cima do meu pé, quase esmigalhou o dedão. E eu estou aí tomando antibiótico, então o ritmo de trabalho diminuiu um pouco. Então tudo atrasou. Espero que na próxima já estejamos no escritório. E como não nos veremos até o Natal, então Feliz Natal a todos, que Deus abençoe e tudo seja melhor no ano que vem. Até a semana que vem, obrigado.